mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A mais recente revolta racial nos Estados Unidos não foi apenas uma reação ao assassinato de Jacob Blake, como não foi apenas por causa de George Floyd, que explodiu a indignação. Todos se cansam de dizer que estão cansados, que isto é história muito antiga. Estes episódios são o rastilho da revolta que tantas vezes fez os direitos avançarem. Mas também são uma reação ao tempo histórico que vivemos. O ódio tem proteção, promoção e apoio explícitos do poder, como há muito tempo não acontecia. Sem que a extrema-direita tenha chegado ao poder, isso também aconteceu em Portugal. As recentes manifestações antirracistas em Lisboa coincidem com a eleição de um deputado de extrema-direita. A uma escala diferente, a institucionalização e banalização do ódio, que encontra respaldo em instituições democráticas, fez com que muitos racistas saíssem do armário e passassem a dizer no espaço mediático o que antes só diziam, e alguns com sentimento de culpa, em privado. Não sei se este ambiente expôs racistas de sempre ou se transformou em convicções o que eram sentimentos irrefletidos. Sei que em programas da manhã e nas redes sociais o racismo campeia quase sem resistência. E nas forças de segurança, que são alvo fácil da extrema-direita em todo o mundo, ele atinge proporções assustadoras. O discurso que vai fazendo caminho é o da equivalência. O antirracismo dá força ao racismo. A revolta da comunidade negra dá força à extrema-direita. Do agora tudo é racismo à responsabilização dos protestos de negros por uma vitória de Trump nas próximas eleições, a gradação da responsabilização da vítima pela sua opressão tem muitas possibilidades. Há, no entanto, um problema real. A afirmação de uma identidade negra faz-se em oposição, o que favorece o discurso de uma extrema-direita apostada a substituir os confrontos de classe, mais complicados para as elites económicas, por confrontos étnicos em que consegue conquistar a maioria. Mas não posso dizer aos negros que tenham paciência e esperem, porque a sua luta contra o racismo está a perturbar a defesa dos direitos dos trabalhadores e do Estado Social. Tenho de perceber como se aliam as várias lutas contra a opressão, sabendo que são poucas as vezes que os seus destinatários e atores coincidem ou concordam. Flávio Almada, que como rapper é conhecido por LBC, vive na Cova de Amor e preside a sua mais conhecida associação, o Moinho da Juventude, que garante educação e alimentação a crianças e luta pelo futuro de muitos jovens de um bairro que, para quem o quer ver longe, é chamado de problemático. Também pertence à plataforma Gueto, um movimento político antirracista. Alguns podem ter ouvido falar dele quando foi o espancamento racista da esquadra de Alfragide. Foi um dos agredidos e queixosos que levaram a uma rara condenação de 7 polícias. Muito obrigado, Flávio, por teres aceitado este meu convite. Nós estamos aqui no Moinho da Juventude, na Cova da Moura, a fazer esta entrevista. E eu vou começar por uma pergunta bastante estranha. O que é ser negro? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é interessante debater essa questão atual. O que é ser negro? Isso já é uma essência, né? E torna-se. E torna-se negro, não se nasce negro, torna-se negro. Porque a identidade não se constrói, se constrói a partir da interação, dentro de um campo social, dentro de uma questão histórica. Eu tenho problemas com isso de ser negro. Não, torna-se negro porque há um processo de racialização. Há um processo de racialização que reduz o corpo negro à pele, há uma esvaziamento do órgão, né? Que é olhar o corpo à superfície, né? Como se fosse um corpo sem órgãos. Por isso, ser negro torna-se negro. Até porque as populações africanas que foram sujeitas à predação, ao contrabando durante vários séculos e ao colonialismo, antes desse processo não tinham razões para se denominarem como negros. Isso tem um processo histórico com a modernidade colonial ocidental, que basicamente inscreveu no corpo negro essa redução à pele. Isso quer dizer que só és negro por causa dos brancos, porque tens outra raça diferente da dos brancos, ou há uma identidade negra? Isso, por exemplo, todas essas categorias são categorias que foram construídas historicamente e politicamente, que foram construídas. Imagina, por exemplo, não raça, só uma, né? Uhum. Só uma. A raça no campo social, há raças sociais. Isso advém de um processo histórico, político e económico que atribui às identidades certas características que na verdade essencializam e reduzem. E reduzem completamente o que é que as... Imagina, por exemplo, as populações aborígenas têm pele negra, são chamadas também negros, né? O continente africano não é um continente inteiramente de pessoas negras. Tem Norte da África, são brancos, né? E mesmo na Níger, whatever, né? Então, basicamente, isso são branco também é uma categoria racial, que também foi construída. Mas tu és negro, ou seja, tu sentes-te negro. Ou seja, eu sou africano, né? Sim. Eu sou africano. Numa sociedade racista, numa sociedade racista como a nossa sociedade, há um campo pelo qual nós somos empurrados. Porque falar da cultura negra é como apagar toda a história da cultura, das culturas africanas. Uhum. Antes, a nossa história não começa com o processo da mercantilização, da transformação do corpo negro, uhum, do sujeito negro em homem ferramenta, em homem máquina, em sujeito transformado como aberração, né? Então, eu a partir de torno-me negro numa sociedade cujo mapa cognitivo é branquitude. Uhum. Agora, se me assumir como eu assumo essa identidade no sentido do combate. Do combate político. Do combate. Do combate. Não porque há uma essência negra, ou há valores negros, ou há isso, mas aquilo. Não. É numa sociedade racista, a chamada luta negra, que não é uma luta só negra, é uma luta de toda a gente que se preocupa com uma sociedade mais justa e mais igualitária. O racismo é um problema dos negros. Não, o racismo não é um problema dos negros. O racismo é um problema de toda a gente. De toda a gente. Tu não compras a conversa, não, imagino que conheces, do lugar de fala, não, ou seja, a ideia de que eu, por exemplo, não posso ter exatamente o mesmo papel no movimento antirracista que tu. Isso aqui é uma grande discussão, porque em um momento o que veio se conceptualizar como lugar de fala, Fanon chamava o corpo político do conhecimento, uhum, ou que Patricia Hill Collins chamava standpoint theory, a nível do ponto de vista da teoria, nunca disse o silenciamento das pessoas brancas. As experiências pessoais e coletivas dentro de uma estrutura do poder, há uma questão que é a posicionalidade estrutural de cada corpo, que é atribuído de acordo com a epiderme de cada pessoa. Por exemplo, quer dizer, eu não sei o que é o racismo, como tu sabes. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não compro a conversa. Mas é verdade que não sei, não é? Sim. Não tens a experiência. Sei teoricamente. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não tens a experiência de um corpo negro, no espaço público, a violência direcionar a um corpo negro. Nem, isso não é. Nem do corpo de uma mulher, nem de uma mulher. Nem de uma mulher. Eu também não sei o que é ser branco. Sim. Isso não sei. Lugar de fala, aquilo que eu li da Jamila Ribeiro, sim, nunca disse para ficarem calados. É um corpo teórico, um corpo político de conhecimento, porque normalmente há um reducionismo. Eu vou-te explicar porque é que faço esta pergunta. Eu tenho algum problema teórico com essa ideia, porque ela biografiza, esta percepção não existe, mas torna biográfico o nosso combate político. Sendo isso verdade, isso é muito perigoso. Eu não acho que é essa questão. A questão é a forma como se produz o conhecimento. Porque ninguém teoriza a partir da lua, uhum, ou dos olhos de Deus. Uhum. A teoria acontece dentro de um campo social, económico, político, em que as palavras ganham sentido e em que as experiências também estão lá. A suposta neutralidade, que atribui ao universalismo o direito de falar de toda a gente, em que toda a gente é étnico, é objeto, enquanto que o suposto senhor universal fala em nome de todos, editoras, uhum. e nunca fala de si. Não, mas a construção, por exemplo, a nível da questão da posicionalidade, é que toda a teoria que diz que é neutra é mentira. Toda a teoria que diz que é neutra, sim. duas coisas diferentes. Objetividade é uma coisa, a subjetividade é outra coisa. Porque tu podes posicionar a partir de um corpo, defender uma posição sem nunca perder de vista a objetividade e dizer, não, eu tenho essa posição, eu defendo essa posição. Na questão o pessoal também é político, porque nós somos indivíduos produzidos dentro da sociedade, nós somos indivíduos em interação. Então, as experiências pessoais também se inscrevem dentro de uma lógica de poder. Então, teorizar a partir de um determinado corpo político de conhecimento, isso não significa automaticamente, eu posso ter o eurocentrismo, por exemplo, não é uma exclusividade das pessoas brancas, porque pode ter negros. Nem sequer das pessoas europeias. Sim, europeias. Porque pode ter pessoas... Basta estar em Cabo Verde, por exemplo. Sim, pode estar em Cabo Verde, mas a pessoa pode o eurocentrismo. Sim, a pessoa pode assumir o eurocentrismo, pode fazer ser eurocêntrico, porque é um mapa cognitivo. Sim. É um mapa cognitivo. Se inscreve nessa lógica. É um mimético. Uhum. É um mimético. A questão do lugar de fala é levar em conta há uma experiência histórica em que, por causa da própria dinâmica de poder, que há modos de existências que podem ser denominadas de modos de existências de ser negro na sociedade, tornar-se negro na sociedade e tornar-se branco na sociedade. Isso não é estático. Porque as identidades não são estáticas. Vamos a falar exatamente isso, que é passar isso. É fundamental. Isso. A construção da luta dos negros faz-se, aliás, como se fizeram todas, as dos homossexuais aos operários, sim. através da construção de uma identidade. Ou seja, a construção, às vezes quase estética, nós reparamos, por exemplo, nos movimentos negros europeus, sim. há... arrisco-me a dizer, se calhar estou-me a arriscar demasiado, há algum mimetismo em relação, por exemplo, a um movimento negro mais pujante e mais forte, que foi o norte-americano. Os homossexuais, o movimento LGBT, que também criou ele próprio uma identidade, uma estética, um discurso político, e o movimento operário também. O movimento operário construiu uma estética em torno da luta do movimento operário que construiu esta ideia, a construção da identidade para nós próprios, ou seja, nós também construímos o que é a nossa própria identidade. Sim. Eu quero-te levar isto leva-me a uma pergunta. O resultado disso não é, no que toca à comunidade, à identidade negra, o reforço da identidade branca do lado oposto? Ou seja, se isso não é o que a extrema-direita deseja? Bom, primeiro, por exemplo, há uma questão, por exemplo, que é só para fazer uma observação. Muito que é chamar o movimento negro dos Estados Unidos, bebeu, do movimento negro brasileiro em 1930. E também de várias outras personagens e organizações das Caraíbas. Então há essa comunicação, há esse diálogo, né? E eu acho que normalmente dá-se foco nas pessoas ou nos movimentos que andam a lutar, em vez de se dar o foco no problema. O problema é o racismo. E a luta antirracista não pressupõe automaticamente outras frentes de luta. Não, não, não. Está tudo interligado. Essa é a interligação. Vamos longamente na nossa conversa. Mas antes disso. A extrema-direita, de alimentação da extrema-direita, isso basicamente a necessidade. Nós temos que lutar. O nosso objetivo é tirar aquilo que nos sufoca para o bem coletivo da sociedade. O que se diz que agora se alimenta a extrema-direita, isso é quem está um pouco desatento. Porque a extrema-direita, a primeira análise deve ser feita numa conjuntura internacional das eleições. Só do Trump, caso Brasil, talvez Filipinas e da própria organização da extrema-direita e também, sobretudo, do falhanço da política neoliberal Isso também tem a ver com isso. Eu não acho que esta... Não é só não achar. Eu não acho que a extrema-direita cresça por causa dos movimentos antirracistas. Há aqui uma discussão para mim difícil, que é... Muitos dos brancos pobres, sim, ou de classe média baixa, vamos pôr assim, ou, que não são privilegiados, sentiram-se, em França isso é muito evidente, até um determinado momento sentiam-se trabalhadores. Era essa a sua identidade política. Tinham muitas, sim, identidades pessoais, okay, mas a sua identidade política primeira era serem trabalhadores. E é verdade que neste combate novo, em vez de se sentirem trabalhadores, portanto aliados de quem tenha posições de esquerda, sim, passaram a sentir-se brancos, ou franceses, ou portugueses, ou... E isso favoreceu a extrema-direita. Favoreceu no sentido, porque também há uma responsabilidade da forma como o discurso midiático foi construído. O discurso midiático foi construído a partir do antagonismo. Não, quem luta, a luta antirracista, não tem espaço, não há espaço na luta antirracista para essa camada da população. Uhum. Isso é a forma como foi vendida, porque quem, os detentores que controlam a grande mídia, fizeram essa questão como a questão de banalizar a luta antirracista e a mesma forma também de maximizar a fragmentação e não possibilitar o espaço de convergência dos pobres, que nós somos solidários com, que temos convergência nessa luta. Isso é fundamental, que fica aqui bem evidenciado, que nós não reclamamos o monopólio do sofrimento. Nós entendemos que há uma necessidade de uma convergência, de uma luta articulada de várias frentes, em que cada grupo, ou cada coletivo, ou cada comunidade consegue conservar a sua autonomia política a nível daquilo que defende. Mas isso não pressupõe automaticamente a exclusão de, se tivermos que vir aqui lutar por um transporte público, mais transporte público aqui na periferia, não moro aqui, sou pessoas negras, temos que lutar em conjunto. A questão dos transportes aqui, a questão da habitação. E eu vou pôr a coisa de uma forma um bocado provocatória, e isso pode incluir estar em algumas lutas ao lado de pessoas que votam no Chega. Não se vê, mas disseste que não. Imagina, por exemplo, com Chega, nada. Mas não é, eu estou a dizer com pessoas que votam no Chega. O que é preciso perceber, porque que votam. Sim. Não, eu não sou apologista daquela coisa, rotular. Claro que o Chega nada, eu estou a perguntar. Entre os eleitores do Chega, há pessoas que partilham, que são vítimas de outro tipo de exploração. De exploração. Mas a questão aqui, por exemplo, há às vezes uma forma de dizer, não, é do Chega, é um potencial eleitor do Chega. Sim. Não vou conversar com a pessoa, não. É preciso fazer um combate político e ganhar essa cabeça. Fazer o combate político. É necessário fazer o combate político para não dar o espaço mesmo ao Chega. Que não tenha o espaço mesmo. Uhum. Isso aqui é uma forma de analisar o que é que se passa. Não é só dizer, não, é tal. Não. Há indivíduos que não... Há fascistas e racistas que não há conversa. Sim. Tem a posição aqui, fica bem evidenciada aqui, não. Não, sim, há. Chega nada. Um facho. Sim. Isso aí não há dúvida. Agora, a forma como as ideias penetram em certas camadas, isso é algo que nós temos que debater e tentar construir e acabar com essa alienação. O que é que achas que fez explodir o tema do. O tema do racismo é recorrente, não é um tema novo. Mas o que é que achas que se fez explodir como tema político, tema mediático, como uma grande centralidade? O racismo já cá estava. Sempre esteve. A história colonial também já cá estava. Os bairros já existiam, a violência policial também não é nova. Achas que foi a vitória do Trump e o crescimento da extrema-direita em quase todo lado? Foi o aparecimento de uma intelectualidade negra, de jovens com mais formação para liderar estes movimentos? O que é que fez com que o movimento antirracista ganhasse uma pujança que não tinha? Eu ainda me lembro dos líderes do movimento antirracista serem brancos, todos, não é? É, bom. E, não, mas a questão aqui foi a luta. Foi muita luta, porque isso está para ser como algo novo. É uma luta que já vai sendo feita há muito tempo. chegou agora aos jornais, a grande mídia, mas é uma luta que sempre se travou. É uma luta que sempre se travou. E basicamente, ainda bem que agora tem mais visibilidade na sociedade, que se pode ser discutida, debatida seriamente, não aquela coisa de calem a boca, vocês não sabem, aquele paternalismo que aparece de vez em quando, com vários rótulos, etc. Não, isso não. Mas eu acho que foi o resultado da luta. Ficaste admirado com a dimensão da manifestação antirracista de julho. Ficaste espantado com a dimensão daquela manifestação. E às vezes eu sou acusado de ser quem esgota o entusiasmo, né? E eu não sou muito de entusiasmo, porque duas coisas. Tento sempre pensar de uma forma super objetiva. E nós aqui em Portugal somos muito bons em condenar quando acontece nos Estados Unidos ou no Brasil. Fez-te confusão que a manifestação fosse por causa do George Floyd? E o no Candé? Ele já vai ao Candé. Compara a proporção. É. Porquê que achas que isto é assim? É mais fácil. Porque dá-nos um espaço muito confortável e não, o racismo está lá fora. Não estou a reduzir. É claro que tem. Sim, não, e há outra facilidade. É que com a história a história do George Floyd chega-nos cá já depurada, ou seja, sem polémica. Sim. Basta começarmos a falar do Bruno Candé aqui e já há um que diz que o Bruno Candé fez aquilo e é mais difícil tomar posição, difícil porque aqui em Portugal a questão do racismo como algo estruturante, institucional, sempre foi apontar para casos como o Brasil, Estados Unidos ou Inglaterra, ou outros países europeus, África do Sul, então ajudava imenso, ajudava bastante. Era uma forma de dizer assim: não, nós aqui é o negacionismo. Quando aparece casos nos Estados Unidos e dá uma certa segurança, vou lá condenar os Estados Unidos, o Trump, etc. Quando é aqui na nossa porta, na nossa cara, porque não é muito confortável, porque implica um combate muito mais duro. Aquilo irritou-te um bocadinho, a manifestação? Eu acho que já é um sintoma, que há uma mínima despertada de consciência, mas eu não entro nesse entusiasmo. Uhum. Eu não entro nesse entusiasmo. Acho que foi importante, acho que deve haver mais, acho que é importante, mas eu não entro nesse entusiasmo, porque quando aconteceu aquilo com o Bruno Candé, vê-se o... Mas achas que a eleição do André Ventura facilitou o crescimento deste movimento antirracista? Não, o movimento antirracista vem lutando há muito tempo, né? Mas da sua... Ou seja... Acabou. Deu uma coisa um bocado horrível. Ficaram com um inimigo mais fácil. Mais fácil, percebes o que é que eu estou a querer dizer? Sim. Ou seja, onde a coisa é mais expressa, mais explícita, mais e portanto mais fácil de apontar. De apontar. Sim. Mas acabou também com a doutrina de que não há racismo em Portugal porque não há alguém da extrema-direita no Parlamento. Acabou com isso. Acabou. Porque chegamos a esse ponto. Porque durante muito tempo ainda continuamos no negacionismo total. Total, dizer não temos ninguém no Parlamento. Agora já tem. O que é mais estranho? Amanhã qual vai ser a desculpa? O mais estranho ainda é ter intelectuais que não são de direita escreverem mesmo que Portugal é um país racista, assim, de uma forma que eu devo dizer-te que até eu fiquei... Chocado. Fiquei estupefacto pela quantidade de pessoas que escreve com a maior facilidade. Não há que Portugal tem essa característica absolutamente extraordinária no mundo, que é não ser um país racista. Não, o lusotropicalismo. Ou seja, mas é como é perceber-se até que ponto o lusotropicalismo está, mesmo não é porque era que o lusotropicalismo tem uma enorme penetração popular, isso sim, é evidente. É evidente. Agora, ele tem uma enorme penetração mesmo na intelectualidade, sim, e não de direito obrigatoriamente. Isso é que é extraordinário. Não, mas e por exemplo, o... Foi feito um bom trabalho. Foi feito um bom trabalho. O problema porque o pensamento crítico é que o racismo é transversal à sociedade. Ninguém, não estamos na sociedade, uma sociedade que tem uma estrutura racista. A educação que nós recebemos, seja direita ou esquerda, a educação que nós recebemos é uma educação corrompida, que tem uma versão da história que é uma glorificação dos colonizadores esclavagistas. Isso automaticamente penetra. Depois há outra coisa que dá jeito, que é um nacionalismo muito camuflado, dizer não, deixa-me defender o racismo lá fora, eu estou aqui. Pessoas da esquerda, Pessoas da esquerda, intelectuais da esquerda, a dizer não, calem a boca, é, vamos, levar, vamos continuar a ser torturados, desde que fiquemos no nosso cantinho, a sofrer como passivos, é tranquilo. A partir do momento que as pessoas vão para a rua, começam a dizer não, não, não, não, há, não há racismo, identitários, TTT, estão a dizer literalmente, calem a boca, podem levar parada, fiquem no, nos guetos, podem sofrer à vontade, não há problema. E tem outra questão, é ver, por exemplo, as universidades. As universidades, há uma estrutura de pensamento dentro das universidades em que quase se diz que as pessoas do dito sul global, enquanto metáfora do sofrimento, não pensam. É só ver com quem... isso é nas universidades ocidentais, universidades africanas, de toda a parte do mundo. Tu não vês o diálogo entre a intelectualidade do norte com o do sul. Do sul incorpora as contribuições teóricas de emancipação do norte, mas o norte não faz isso. E isso é um problema de... Sabes que isso sempre foi assim, não é só norte-sul, ou seja, é uma relação de poder, não é? De poder. Nós também temos o mesmo, nós, por exemplo, com os americanos, ou seja, é uma relação de poder. Poder económico e depois multiplica-se em todo o tipo de poder. Em todo tipo, mas imagina, por exemplo, as pessoas, aquelas pessoas que dizem que são da esquerda, que compram a tese do não racismo em Portugal. Ou são ignorantes, não estou a dizer ignorantes por não saber, mas uma ignorância que seleciona aquilo que é mais confortável, e pessoas que estão em dissonância cognitiva, porque levaram com a lavagem durante muito tempo da exclusividade, excepcionalidade portuguesa no que toca ao racismo, e de repente aparece... Da suposta cultura crioula portuguesa. Crioula, de toda a higienização da violência colonial e do tráfico transatlântico de pessoas, e automaticamente levam com um conjunto de factos, objetivos concretos, que provam que Portugal é um país estruturalmente racista, entram na dissonância cognitiva, há um desequilíbrio do mapa mental, e começam a justificar, não, justificar, o que é que fazem isso, o que é que se produz? Isso produz o quê? O sacrifício da realidade. Já que o meu mapa mental... Não há disponibilidade para eu alterar o meu mapa mental da forma como eu vejo o mundo. Há um desequilíbrio dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou sacrificar a realidade para ficar no conforto. E entro em dissonância cognitiva. Esse é o problema. E também uma certa preguiça mental. Uma certa preguiça mental. Vamos sempre apostar nessa possibilidade, porque ela é quase sempre bastante... Explica muita coisa. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Falei da eleição do André Ventura. Já agora, que balanço fazes da eleição de três deputadas negras? Achas que isso mudou alguma coisa? Acho que é um avanço. Vejo deputadas negras antirracistas, não é? Sim, já acho... deputados negros, mas que não eram ativistas. Mas vê como que foram completamente violentadas, não todas, uma grande parte da forma como a própria comunicação social... Estás a pensar sobretudo na Joacine. Sim, ela foi feita tela da culpabilidade de tudo que se passa em Portugal. E achas que ela geriu bem isso já agora? Que balança é que fazes a intervenção dela? Primeiro tinha que ter conhecimento... Tinha que estar onde ela está, eu não estou, conhecer muita coisa. Eu posso dar opinião a partir das leituras que eu fiz do que saiu da comunicação social. Havia uma forma de um racismo virulento, de exotização, de ridicularizar, uma violência a nível da escrita sistemática, isso automaticamente, isso demonstra, não diz nada da Joacine, diz da nossa sociedade, diz o que é que a nossa, como que a nossa sociedade vê, porque eu nunca tinha visto alguém a ser daquela forma enxovalhada, e de todos os lados. Isso automaticamente é que revela muito mais da nossa sociedade aquilo que tínhamos em mente, né? As coisas estavam a correr muito mal a Donald Trump. A resposta ao Covid e a crise económica que se vinha eram péssimas para ele. Curiosamente, estes casos de violência policial e de revolta negra parecem estar a ajudá-lo. Isso não te faz pensar se estes confrontos não ajudam o infrator. Alguma vez te perguntas, independentemente, não estou aqui a discutir a ilegitimidade da revolta, não é? Estou a discutir só alguma vez, se quiseres até do ponto de vista tático, te levanta-te a questão de o racismo e a revolta contra o racismo poder favorecer os racistas. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há várias questões a nível tático, preciso pensar a nível de estratégia e tática, isso é sempre muito importante. Mas na situação, por exemplo, Estados Unidos é nos países que tem quase 3 milhões e tal de pessoas encarceradas. A desigualdade a nível dos rendimentos económicos das famílias afro dos Estados Unidos e das famílias brancas é uma vergonha. A forma como se assassina os jovens negros, se executa os jovens negros, agora é um espetáculo de horror. Uhum. Nos Estados Unidos é algo que não se pode descrever. É mesmo, como algumas pessoas dizem nos Estados Unidos, é mesmo acusar, é o genocídio a decorrer, né? E depois tem a forma como a própria organização urbana já de muito tempo da segregação acontece nos Estados Unidos. É impressionante. Eu, 4 anos, fiz uma viagem por estradas não principais e eu julgava que isso acontecia nas cidades. E eu passei em pequenas vilas onde, a partir de uma linha, há negros e antes disso há brancos, onde a segregação espacial numa vila, o que é uma coisa muito pouco, pouco habitual. Mas é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Agora, imagina, por exemplo, o que a revolta legítima antirracista do mas que ela, é verdade que ela favoreceu o Trump, os números não enganam, ele começou a subir nas sondagens. Não, revelou o que é a sociedade dos Estados Unidos, o que é os Estados Unidos, porque a execução sumária de jovens negros, de homens negros, de mulheres negras é não há comoção, não há comoção, não há empatia de pessoas que estão a sufocar, que é legítimo que haja a resistência. Isso automaticamente revelou a estrutura racial em todas as formas, económica, mas, cognitiva. Mas para combater essa estrutura é preciso conquistar maiorias políticas, não é? Sim, é necessário, mas é porque não é uma revolta só de... Porque não se fala só da realidade dos brancos pobres com a luta antirracista nos Estados Unidos. Essa parte é higienizada. Ou de várias comunidades que se convergem e que lutam em conjunto. Em conjunto. O Trump apareceu num contexto que ele é típico o racista dos Estados Unidos. É típico. Agora, e é uma forma de dizer não, isso é uma forma de dizer assim não, podem morrer à vontade, podem ser executados à vontade, tem que esperar, tem que aguardar. Isso não acontece de agora. Imagina, durante os movimentos sociais e movimentos civis dos Estados Unidos do século XX, e grandes os coletivos eram acusados de estarem a ir rapidamente, eram demasiado depressa, depressa, eram acusados. Isso não é nada novo. Eram acusados, não, isso vai favorecer tal. E vê-se, mesmo com a luta, qual é a condição, depois de décadas da conquista dos direitos civis, a condição da população nos Estados Unidos, a condição da população negra. Que não é só, porque toda a gente, a grande maioria dos Estados Unidos, está a ver uma porcaria. Isso é um facto. Agora, e há sempre essa redução, por exemplo, durante os movimentos civis, houve sempre coligação, estás a ver? A organização multirracial antifascista dos Black Panther é uma evidência. É uma evidência. Quase não se fala disso. Fala-se, mas não, é uma revolta dos negros de SWAT, TTT. É uma seleção propositária daquilo que aparece. Que o mecanismo próprio do poder seleciona aquilo que aparece. Agora, há coisas que se vai favorecer ou não vai favorecer, porque isso demonstra que a visibilidade da luta antirracista cria um incómodo em vários setores da sociedade. Isso revela. Até de aliados. Os aliados estão-se a revelar. Acham que a posição estão a tentar doutrinar é... Não, estão a revelar. Estão a dizer de que lado que estão. No momento que é preciso convergência de várias frentes, os aliados, potenciais aliados, abandonam-nos e dizem não, a solidariedade tem um limite. Existe, eu já te ouvi responder a isto, existe racismo inverso. Isso também tem um marco histórico. Imagina, por exemplo, quando... Mas depois vais ter que explicar porque é que não... Eu sei que tu achas que não existe, eu também acho, mas queria mesmo que conseguisse explicar porquê. Porque para a maior parte das pessoas isso não é evidente, até porque não tem a ver com não perceberem bem o que é racismo. Não, o racismo automaticamente é uma negação da humanidade de alguém, né? E resumidamente, né? Mas isso é uma coisa... É inscrito num sistema determinado... Na economia política. A questão económica está lá. O racismo é uma dominação em todos os níveis da sociabilidade. Isso basicamente é isso, né? Uma dominação está lá. E basicamente, quando alguém fala do racismo inverso, há um apagamento de toda a construção da modernidade colonial, do processo histórico. Quando, por exemplo, um branco, coisa que eu já ouvi. Um branco que vive em Angola ou que viveu em Angola, que foi trabalhar para Angola, diz: ah, eles são, vocês dizem isso em Portugal porque não sabem o que é viver em Angola, sou branco, eles são racistas connosco. O que é que, mas o que, é que te... faz com que, independentemente de ele ter experiências que podem ser desagradáveis, amargas, sim, eu não duvido. E qual é a diferença da situação de um português que está em Angola nessa situação e de um negro que está aqui? O problema é que o sistema de validação, por causa do poder, os mecanismos de poder, imagina, por exemplo. Pode ter negros que têm preconceitos sobre os brancos, mas não há uma validação estrutural do preconceito. Histórica. Não há histórica, mesmo histórica mesmo na atualidade, não há uma validação. Imagina, por exemplo, o racismo é a combinação entre preconceito e poder. A validação, por exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, tens a validação. Os tribunais validam a violência quando o corpo negro. O CEF, quando há perseguição de imigrantes, corpo racializado, é uma estrutura que valida, funciona como uma PID contra os imigrantes. A polícia, a face mais visível do racismo, valida isso, e quando há acusação de violência racista por parte da polícia, o que acontece? Há no espaço público todo um sistema de validação. Portanto, a diferença... É diferente. Tu dizes a diferença... É relação de poder. Tem a ver exatamente... Seja, é poder. Há preconceito racial inverso... Todos nós temos. Sim. Quem é que não tem preconceito? Mas a questão da dominação é uma questão de relação de poder. De poder. E imagina, por exemplo... Portanto, é isso que faz a diferença... É que faz a diferença. Entre o racismo... Ou seja, o racismo é por natureza estrutural, é isso que eu quero dizer? Sim, o racismo é estrutural porque há o sistema de validação, é o sistema que diz não. Essa é a parte mais difícil, quando se diz Portugal não é um país racista. Muitos de gente, quando está a dizer isto... Está a dizer que não é a pessoa, não é? O que está a querer dizer é... Não, a maioria dos portugueses não são racistas, quando o debate nem sequer é esse. Não, sim, não é catar quem... Por acaso os números que existem até dizem que a maioria dos portugueses são racistas. Mas acreditam na biologia. Mas independentemente disso, o racismo estrutural não tem a ver com os sentimentos pessoais de cada um. Não, porque não, tem a ver com mais uma questão de como a estrutura do poder, a estrutura racista do poder, opera no sentido de não deixar certas identidades o espaço para se movimentar na mobilidade social em vários aspectos, né? Imagina, por exemplo, para dar um exemplo prático, a forma como se constrói a história aqui, que é ensinada nas escolas, é uma história de invasões que se chama descobrimento, a forma como se homenageia Traficantes. Pronto, vais parar aí porque eram as minhas duas perguntas seguintes e eu quero dizer... Tem todo um sistema de validação, é muito complicado. Imagino que acho que o racismo estrutural não está no DNA dos brancos, não é uma questão genética. Não. Ele foi construído pela história, pelo colonialismo, pela escravatura. É por isso que é importante revisitar o passado. Achas que este movimento de revisitar o passado e rediscutir o passado é fundamental para o racismo ou ele vai criar feridas ainda mais difíceis de resolver? Primeiro, eu acho que o movimento não está a revisitar o passado, não. Estão a contestar uma narrativa da história única. Porque nessa questão em particular das estátuas, a estátua faz parte da questão da memória, e há essa doutrina de apagamento da história, que é uma coisa muito, muito ridícula, porque já se demoliu estátuas em sítios e não se apagou a história, né? E até se pode dizer, construíram-se estátuas. E construir estátuas também pode ser uma forma de apagar a história. Sim, uma forma de... Tens toda a razão, né, nesse aspecto. É que as pessoas não entendem a história como algo de contestação e não de preservação. A história como um movimento. Os historiadores e historiadoras entendem a história como algo de contestação, de contestação. Os que entendem. Estou a dizer os historiadores a sério, não estou a dizer aqueles que se escondem por detrás da... Para lançar o seu racismo na sociedade e legitimar a narrativa dominante. Então, basicamente, os movimentos contestam a narrativa e estão a desequilibrar completamente a estrutura ideológica. Estão a desequilibrar a contestação às estátuas, porque as estátuas... Mas consegues compreender a perplexidade do cidadão comum que aprendeu um determinado tipo de coisas para qual... consegues compreender a perplexidade? Eu compreendo, ao mesmo tempo eu digo, se ele aprendeu, ele pode desaprender também e aprender novas coisas. E destruir a estátua é a melhor forma dele desaprender? Ou é a melhor forma dele reforçar esse sentimento? Destruir as estátuas? Eu não estou a pedir uma posição ética sobre a destruição das estátuas, não acho isso muito relevante. Quer dizer, para o debate, já houve sempre coisas mais violentas e menos violentas em todos os movimentos, não é isso? O que eu digo é, se é eficaz, não é se está certo ou se está errado, é se é eficaz, se é a melhor forma da maioria desaprender o que aprendeu, ou se é a melhor forma de polarizar de tal forma as posições. Desnaturaliza, porque... Há o questionamento, desnaturaliza no sentido, porque há uma opressão estilizada, né? Como há uma opressão estilizada, contestar todas essas o mapa cognitivo do império, o mapa cognitivo do império, dizer não, ó, e há um desequilíbrio, porque numa sociedade racista, o racista é que é transformar numa pessoa normal. Sim. O anormal é quem combate. Mas quando há o radical mesmo. O radical é o termo que se utiliza para diabolizar. Mas a questão aqui é que desequilibra o mapa cognitivo do império. Porque em África há um provérbio que diz: enquanto os leões ou leoas não escreverem a sua própria história, a presa vai continuar a glorificar o caçador. Então a história é construída como algo dinâmico, em perpétuo movimento, não é estática, não é um conjunto de artefactos, não é isso. Tu trabalhas aqui na Cova da Moura, o movimento contra as estátuas não está totalmente desligado das preocupações da esmagadora maioria daqueles que vivem em bairros como a Cova da Moura? Sim, ou seja, se fores falar das estátuas com a população aqui da Cova da Moura, não, hoje, para ser sincero, alguma para coisa nós, sinceramente, por exemplo, eu entendo o que eu dei a minha ponto de vista, entendo uma forma, a análise que eu faço. Agora, estabelecer como prioridade para grande parte daqui não é prioridade. Porque estão mais preocupados, porque ninguém da Cova da Moura vai se protestar porque descobriu que há um estátua no colonizador. Quando eu pergunto isto, e isto agora é mesmo uma questão de, se quiser, estratégia tática política e não tanto sobre a legitimidade ou não do movimento das estátuas, é que eu às vezes tenho um sentimento que há um movimento antirracista eminentemente intelectualizado, o que não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, mas que depois tem pouco trabalho no terreno, no sentido de conseguir mobilizar aqueles que têm que, na realidade, fazer este combate. Eu devo dizer-te que uma das coisas que eu achei extraordinária, com todas as cautelas que tu tiveste em relação à manifestação, que eu também tenho, a manifestação de 6 de julho, foi a quantidade de pessoas que havia dos bairros na manifestação. Acho que foi a manifestação em que eu estive, em que isso... O que quer dizer que aquelas pessoas já... Ou seja, que já há um movimento... Que já não é só um movimento de ativistas, não é? Sim, isso... E a minha pergunta é, se esta concentração, por exemplo, no debate sobre as estátuas, não está totalmente desfocado de onde podes mobilizar as pessoas? Eu digo, eu entendo isso, por causa também por várias razões, mas e a nível de estátuas, não é verdade para aqui, para grande pessoal da periferia, ninguém vai protestar, porque descobriu que há uma estátua de um colonizador. Vai protestar porque... Não consegue comer, não consegue ter documentação e não consegue respirar por causa da violência sistemática sobre o corpo negro. Isso sim. As estátuas vêm secundária. As pessoas, por causa mesmo da condição de trabalho, da exploração da força de trabalho de uma forma e da bestialização mesmo do corpo, porque as pessoas lutam para verem as suas vidas a avançar, a melhorar as condições materiais, e nesse processo da luta de uma questão material também há uma reformulação a nível psicológico. Eu não acredito na tese, vamos só gritar oh, it's beautiful, TTT, que vai alterar a condição. Não, a condição material é uma condição fundamental. Isso, por exemplo, eu estou a falar da perspectiva da plataforma Gueto. Eu não estou a falar em nome de todos os movimentos, porque o movimento não é monolítico. Eu neste momento, aliás, eu estou a entrevistar para falar em nome do Flávio Almada. Porque o nosso programa, o nosso programa sempre se baseou na questão da questão da educação, da questão da documentação, da questão da habitação e da questão de combate à criminalização e do corpo negro no espaço público, e a nível de acesso à nacionalidade de uma forma automática aos jovens que nasceram cá. Já vamos falar disso, Isso, o nosso programa, que são 3 princípios, foram construídos a partir da nossa condição objetiva, não porque lemos um livro, achamos que isso é interessante, que é muito bonito, que é um novo conceito, que não. Nós, a partir da nossa realidade concreta, pensar com a nossa própria cabeça, nós dissemos assim, não. Esse é o problema que afeta uma parte da nossa comunidade. Comunidade, né? É nesse aspecto, porque a partir da interação, a partir da vivência quotidiana, do nosso trabalho no terreno, nós conseguimos identificar um conjunto de coisas. A questão do trabalho, simples. Uma parte da população da periferia trabalha na limpeza e vê a legislação laboral sobre as empregadas domésticas e ver o que é aquilo é. Então, é o grupo que é mais fácil ser despedido. O salário que recebem, então, automaticamente, isso para nós era um problema concreto. A questão da nacionalidade e da lei da documentação para todos os imigrantes é por causa da própria realidade objetiva concreta, porque faz parte daquilo que nós identificamos no terreno. Isso é uma coisa concreta. E porquê é que achas que o debate, por exemplo, sobre as estátuas ganha muito mais visibilidade mediática do que esse debate? É porque é mais sexy, não é? Mais... Bom, a nós sempre fomos... É teoricamente mais interessante, por assim dizer, não é? Sim, há um intelectualismo barato também que eu não tenho medo de dizer também, que fica a discutir algumas coisas que não faz sentido nenhum, não faz sentido. Com isso não estou... Que eu tenho não, já deste a tua opinião? Autoridade do que é... Não, estou a dizer, do nosso ponto de vista, daqui há uma questão material muito concreta. E aliás, nós entendemos mesmo que o racismo tem uma dimensão da materialidade concreta. Nós não entendemos que... Bem, uma das coisas que eu acho é que falta algum discurso antirracista, alguma... Materialista. Alguma base marxista. Sim, nós não temos esse problema. Nós entendemos sempre que há a questão mesmo do racismo interfere até na divisão internacional do trabalho. que nós entendemos, na alocação de recursos em certas áreas, de uma forma mais global, da forma como se urbaniza. Isso não é porque alguém imagina, é porque a própria estrutura, não é porque alguém conspira isso mais aquilo, é porque a própria estrutura faz isso, a própria estrutura do poder capitalista faz isso. Nós nunca fomos do ponto de vista confrontos de culturas, né? Eu estava confrontos de culturas, não sei, é questão material, porque as pessoas que vieram construir casas aqui na Cova da Moura pouco estavam interessadas num confronto de culturas, queriam ter casas, condição material. Eu estava a pensar isto mais no fim, mas veio agora a talho de foice. Dizes que não. Vi ouvir numa entrevista tua dizer que não faz sentido ser antirracista e não ser anticapitalista. Isso exclui parte dos movimentos cívicos norte-americanos. Um liberal não pode ser antirracista. O liberal gosta. Toda a história é impossível dissociar. O liberalismo sem falar da escravidão e colonialismo e de acumulação, não, isso é impossível. O liberal adora um tipo de racismo estético, de vestida chique, tudo aí culturalista. Quando se toca na questão económica, o liberal quer fugir. Quando toca no postulado do liberalismo, quer fugir. E depois vai dizer assim, não, os negros estão a ficar radicais demais. Durante muito tempo se tornaram como guia dos negros, né? Mas também tens o contrário, ou seja, é verdade que boa parte da esquerda antirracista tem dificuldade em dar centralidade à questão racial, porque isso implica tirar centralidade à luta de classes. Contra mim falo. Põe-me eu nesta posição. Eu que tenho, não sou marxista, mas tenho uma formação marxista. Um único problema que eu tenho muitas vezes com o movimento antirracista, eu confesso, estou aqui a fazer uma confissão, é que isso retira centralidade a uma questão que para mim é central para explicar o mundo, que é a luta socioeconómica e a luta de classes. Por exemplo, eu acho que há um reducionismo económico nesse aspecto. Porque imagina, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, porque aqui, como que isso? Há cartografias do poder que não é só classe. Imagina, as empregadas domésticas, pessoas socialmente vistas como pessoas negras, trabalham na limpeza. Tem uma posição de classe. Sofrem o racismo, levam o machismo, se for lésbica está fodida, e se não tiver documentação porque vem no país, a geopolítica entra aqui. Há um conjunto que deve ser levado em conta como análise. É nesse sentido. E eu não conheço movimento antirracista que nunca tenha levado a questão socioeconómica. Que até que a matéria maximiza a desigualdade. Agora, esse é por causa do próprio privilégio doutrinário, que dizem não, estão a abolir a classe em função, não é isso. Olha, os Black Panthers abordaram o racismo, abordaram várias questões, articularam a questão de género, orientação sexual, e fizeram uma luta que é exemplar com um programa que até hoje nos serve para o dia a dia. Deixa-me pôr a coisa de uma forma ainda mais corriqueira. Os negros que aqui vivem são discriminados por serem pobres ou por serem negros? O vosso bairro é negro ou é pobre? Mas as coisas. Mas há pobres brancos. Sim. Que vivem em bairros como este. Mas isso para nós não é. Nós não, por exemplo, não, eu falei muito na questão da convergência. A nível da convergência. De que as lutas têm que estar interligadas. Não é, essa é a nossa perspectiva enquanto plataforma. Nós nunca, por exemplo, é claro que os brancos pobres que vivem cá têm o único privilégio que têm, que a única coisinha que têm é o privilégio de serem brancos. Isso não agudiza a opressão de classe, de género. Quem sofre opressão racial? Agudiza a opressão de classe, agudiza a opressão de género e de orientação sexual. Uhum. Porque isso. E tem um aspecto que é totalmente diferente. O aspecto é. O corpo negro tem um privilégio só: da violência e da vigilância. nem espaços como a Cova da Moura, que é, eu falo já do corpo total, do corpo negro que circula na cidade, há uma suspensão do Estado de Direito. Há uma suspensão do aqui Estado dentro do bairro. Não só dentro do bairro, mesmo lá fora, tu andas. Sim. E para o corpo negro a lei parece que aqui há uma suspensão, porque é uma violência sistemática, uma ocupação da comunidade que desequilibra completamente a comunidade a nível dessa violência. Essa violência é mais visível. E por baixo há uma violência económica. Há uma violência económica que se materializa no ser o último a receber, a ser contratado, seu primeiro a ser despedido numa situação de crise. Isso é a forma. Agora, não é com isso ganhar o troféu de quem sofre mais. O objetivo é como articular todas essas lutas no sentido de fazer frente a um inimigo comum. Isso que é a questão fundamental. Assumamos que a questão da questão socioeconómica, evidentemente, não é deficiente, no debate sobre o racismo, evidentemente, que é central. Mas é possível existir sociedades capitalistas, pergunto eu e já explico porque é que pergunto, sociedades capitalistas pós-raciais? Ou seja, nós conseguimos imaginar, porque deixa-me dizer porque é que eu acho, eu ouvi uma entrevista, ouvi várias entrevistas que tu fizeste, e pareceu-me que o raciocínio era este, que o racismo, que o capitalismo não teria sido possível sem o colonialismo e a escravatura, e portanto sem o racismo. E isto parece-me evidente, pelo menos para mim isto é totalmente evidente. Mas o facto do capitalismo não ter sido possível sem o racismo não quer dizer que assim continue, porque o capitalismo ele próprio vai mudando a sua natureza. Ou seja, a minha pergunta é se não estás a tentar forçar uma coerência na tua luta que por vezes não está lá. Ou seja, nós assistemos isso, por exemplo, na questão LGBT. Tu olhas para a marcha do Orgulho Gay em Nova Iorque, é uma marcha de consumismo e capitalismo. Totalmente. É um exacerbar das marcas que se associam à causa LGBT, mostrando que o capitalismo consegue perfeitamente adaptar-se, desde que consiga, continua a ter, com quem explorar, consegue adaptar-se com maior facilidade. E se tu não achas que isso também pode acontecer em relação à raça? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Olha, por exemplo, a nível da questão do racismo, é impossível de ter capitalismo pós-racial. É impossível. Nem capitalismo negro, não consegue nada disso. Olha, a África do Sul está não, mas isso não, continua a ser é verdade. Continua a ser, porque imagina, por exemplo, a escala da geopolítica, se for discutir a organização da produção a nível internacional, vê como que o continente africano é posicionado como lugar de extração. Depois tem a nível da questão do trabalho, a periferia, a semi-periferia. Pode ser uma grande discussão. O capitalismo, para já, eu acho que nem o burguês, na sua boa consciência, o trabalhador branco, nunca viu o trabalhador branco como pertencente à mesma raça que ele. Nunca viu, porque se tivesse visto, teria lhe tratado com humanidade, nunca lhe tratou. A extração da sua força de exploração, não, é impossível. Agora, há uma promoção, faz parte também da dinâmica de poder, de banalizar a luta antirracista ou as lutas chamadas lutas de minorias, de transformar aquilo num produto de consumo e num exotismo de palhaçada, né? Porque nós ainda nem se conseguiu, começou a abordar a questão da acumulação, porque da riqueza, da forma, já estão a ameaçar as pessoas, e quando isso tocar agora dos bancos que ganharam muito dinheiro, como que vai ser? Não tem a ver com o capitalismo, mas sabes que nos Estados Unidos capitalismo e racismo, o Malcolm X para mim é tão certeiro como isso. Não há capitalismo, não há racismo sem capitalismo. És mais Malcolm X do que Martin Luther King. Não, Martin Luther King, a propósito, há uma higienização do Martin Luther King, porque o Martin Luther King é muito profundo. O Martin Luther King é muito profundo. Essa higienização fez com todos. Eu vejo pessoas de direita a fazerem elogios rasgados ao Nelson Mandela, por exemplo, que é uma coisa que me deixa doente, porque é preciso não saber nada da história do Nelson Mandela para alguém de direita ter o Nelson Mandela. Eu outro dia vi, aliás, alguém a elogiar ao mesmo tempo o Churchill, o Gandhi, o Nelson Mandela e a Thatcher. Churchill e Thatcher. Sinceramente. Mas, a higienização, sabe? A higienização, mas o Martin Luther King é muito interessante. Sim. Porque o Martin Luther King, se opôs à guerra de Vietnã, quase não é conhecido. O Martin Luther King, que falou a nível da questão, não. É preciso falar de distribuição de riqueza nos Estados Unidos, não é? O Martin Luther King, que foi ter com as lideranças anticoloniais no continente africano, não há. Há o Martin Luther King do I Have a Dream. Mas o I Have a Dream nem sequer termina a citação. Porque o Martin Luther King, enquanto a sua história, o seu discurso, a sua coerência, a sua consistência, não é. É um Martin Luther King que é colocado num formato de supostamente um pacifista. É, exatamente. Isso, mas aqui, foi exatamente o que é feito com o Mandela. O Mandela, yeah. A história dele começa com o fim. A história dele para as pessoas começa com o fim do apartheid. Quando ele impediu um banho de sangue. Assim, não se lembram das bombas que ele ajudou a pôr. Mas o Martin Luther King, não, é, por exemplo, ele é em manifestações. Um desses supostos potenciais aliados era em 2009, 17 de janeiro de 2009, quando foi a manifestação por causa do assassinato do Wilson Sanchez. Chegou para nós e disse: vocês têm que começar a ler o Martin Luther King. Porque o outro TTT disse: mas tu vens aqui, moras onde? Ah, eu moro lá ao pé do restaurante. Vai lá pregar isso lá. Vens aqui nos dizer com quem nós devemos identificar. Tu estás aqui, quando tu vens aqui que nós levamos paulada, tu vens aqui para levar paulada no nosso lugar. E tu vens aqui com esse paternalismo. E depois, olha, Martin Luther King não é aquilo que tu estás a pregar. Porque o Martin Luther King trabalhou muito com o Syrian Nonviolent Coordinating Commission, que não se fala. O Martin Luther King é muito profundo e temos muito que aprender com a luta dele. Porque, como dizem eles, ele é um radical no sentido da palavra, foi profundamente... Deixa-me pegar na paulada, salvo seja, vamos ficar um pouco tempo nisto, mas queres explicar o que aconteceu na esquadra de Alfragide, onde tu tiveste, eu estive aqui, penso, não sei se foi no dia, se foi um ou dois ou três dias depois... 14 de Fevereiro. Pois, estive aqui uns dias depois numa ação de solidariedade organizada por vocês aqui, ou de solidariedade, ou de não sei o que era, mas era estar, e queria que contasses muito brevemente o que é que exatamente aconteceu. Bom, aquilo, sinceramente, aquilo aconteceu, foi uma coisa muito simples. Eu vinha da minha casa, uhum. Encontrei uma senhora que tinha sido baleada. Ela estava na varanda, que é a Jailsa, e ela estava com cartuchos na mão. E ela estava a chorar, eu conhecia ela por causa do filho dela, que na altura tinha 6 anos, se não estou em erro, ou 7. Eu disse para ela o que tinha acontecido. Ela contou-me o que tinha acontecido. Eu disse para ela: temos que apresentar queixa. Porque ela queria apresentar queixa aqui na esquadra da Maia. E a propósito disse para ela: não vá lá. E vamos aí ao centro deontológico da polícia. Acho que é Sacavenho ou Moscavira. Ou vamos à Inspeção Geral da Administração Interna depois de apresentar queixa. E enquanto eu conversava com ela, a minha colega de trabalho, que era na altura a minha coordenadora, disse-me, porque eu não assisti nada o que aconteceu cá em cima, não vi nada. Disse-me que eu tinha que ir lá na esquadra do Alfragide, ver o miúdo que levaram, que deixaram um poço de sangue aqui, porque tinham levado o miúdo. E na altura nem sabia quem era o miúdo. E que tinha levado a polícia, né? Levado pela polícia, que tinha sido espancado, havia sangue na parede. E então eu disse: ok, eu vou. Eu vou lá para ver se às vezes precisam de documentação, identificação, alguma coisa para poder vir para casa. Estavas aqui na eu estava a trabalhar. Aqui no Moinho, sim. Porque já fazia parte de o Moinho, sempre desde a sua fundação, teve essa postura sempre de trabalhar em prol da comunidade, com a comunidade, no sentido, quando for necessário, dar a cara, damos a cara. E não é a primeira vez, já tinha ido com o Silvino Furtado, que foi meu colega, que trabalhou também comigo, que crescemos juntos, e já tinha ido com ele, já tinha ido com outras pessoas, e fazia parte do trabalho que se fazia. Eu disse: não há problema em eu ir à esquadra ver como está o rapaz. Aliás, vamos lá perguntar, fazer, perguntar uma informação, isso não é nada. E a minha mãe estava lá, minha mãe disse, não vá. Minha mãe tinha mais senso comum do que eu. Ela disse, não vá, não vá. Eu disse, não, eu vou. E depois fomos, né? Nós fomos, no caminho, quando quase estava aproximado, deu um péssimo pressentimento. Eu passei por um agente que estava lá num motociclo, estava lá a assinar uns papéis e não nos disse nada, não nos disse literalmente nada, passámos e fomos. Assim que nós chegámos, nem deu muito para conversar, porque nós só dissemos que queríamos falar com quem era o responsável que estava lá, disseram, não, aqui vocês não entram. E aquilo foi muito rápido, já era... Malta, estão cá, já saíram, acho que foi o que disseram, já saíram com armas na mão a disparar, já, depois foi muito rápido, e depois deram com o Celso, que é o presidente da Assembleia da mesa da Assembleia do Moinho, ele bateram no chão, ele estava quase a sufocar, ele tentava tirar o saco que ele tinha por baixo, e já tinha levado um tiro na perna. E eu não corri, eu comecei a andar, como disseram, sai daí, eu vou sair, né? Eu comecei, já vi que aquilo, eu disse, comecei a andar, né? Atravessei 7, 8 metros, veio um agente... Isso fora da esquadra? Fora da esquadra, claro. Nós não chegámos a entrar não na esquadra, nós nem sequer chegámos a entrar na varanda, porque a reação logo foi muito violenta, né? Foi muito violenta, eu não vou forçar, eu vou embora, não vou embora. O Celso também... Ele já estava a pegar no telefone para ligar para a associação para dizer assim, não, olha, nós não vamos ver, não vamos conseguir ver o jovem que foi levado. E foi nesse momento que deram no chão, depois eu comecei, aí eu andei, comecei a dizer, não, vou sair daí. E veio um agente, parou à minha frente e ele estou para me agredir. Eu disse para ele, então, tu vais me agredir, o que é que eu fiz-te alguma coisa? Ele parou. Olhou-me na cara, eu consegui olhar tranquilo. Ele pensou e depois ele decidiu. Yeah, que tinha. Depois, quando me deram no chão já, e quase que eu perdi a noção, porque depois. Os insultos racistas foram nessa altura, foram durante não, os insultos já eram permanentes, né? Eram permanentes. E eu só senti. Muita gente me bateu na cabeça e diziam, agora aquele tinha mania que é esperto, depois eu perdi a noção, porque era só pontapear uma cabeça, né? Depois. E pontapear-me tanto a cabeça e eu ouvi uma voz que saía lá fundo, ah, filho da puta, começou. Depois fomos levar lá para dentro e disseram, olha, lixo é aqui, no chão. E deram-me com a boca no chão, aquilo estava cheio de sangue. Depois é aquela conversa de, vocês não sabem como que vos odeio. Se eu mandasse, vocês seriam todos exterminados. Os insultos foram, era... E o pior disso era como se, a alegria que sentiam, tá a ver? A alegria que sentiam ao fazer aquilo, né? E nós sempre estivemos algemados, não sei nem quantas horas, e nós não podíamos nem sequer levantar a cara. Nem sequer levantar a cara. E pior é que fizeram aquilo intencionalmente. Diz-me uma coisa, isso deixa-me... Como é que é de fazer? Isso deixa marcas na forma como tu olhas para a polícia em geral enquanto instituição? Claro, claro. Se eu dissesse que isso não muda a minha forma como eu vejo a instituição, isso automaticamente eu estaria a mentir, porque eu tenho uma experiência traumatizante, porque são 2 dias a ser praticamente a ser torturado, a ser tratado que nem lixo, além depois de receber ameaças e tentativas de intimidação e ter de tentar me incriminar em vários aspectos que nem se eu posso falar, porque vão dizer, não, ele está paranoico, não é bem assim, não aconteceu, ok, está bom. E eu falo coisas que eu consigo provar, né? Eu falo coisas que eu consigo provar. E basicamente, com tudo aquilo que eu já tinha assistido, não só aqui na Cova do Amor, em vários outros bairros, e também de casos que eu já tinha ouvido, de humilhações, de imagina carregar jovens e levar jovens para a esquadra e colocá-los todos nus e obrigá-los a dançar, não é brincadeira. Isso que é que vai fazer um jovem de 16 anos? Uhum. Ou pegar adultos, pessoas que têm fotografias, têm tudo, com 36 anos e levá-lo para meio do mato e brincar com ele o filme e Perseguição Sem Trégua. Corre, eu vou atirar, corre, vou atirar. Isso não é brincadeira. A pessoa voltar a desfigurar, isso não é brincadeira. Isso não é algo que nós inventamos. Não é algo que nós inventamos. Ou entrar dentro de uma casa e bater numa senhora de 50 anos. Isso não é, são alguns casos que eu estou a apontar. Imagina, a instituição policial tem um problema. Tem um problema muito grave. Tem um problema muito grave. E acham que são, que é a única instituição que não pode ser questionada, que não pode ser criticada, que mínima crítica. Aliás, curiosamente, uma das coisas que é curiosa é que a direita desfaz todos os funcionários públicos. Os únicos funcionários públicos que acham que não podem ser questionados são os polícias. É a polícia. Mas imagina, fazer uma pergunta. Porque o que nós fomos fazer foi fazer uma pergunta. Uhum. E o mais engraçado é como que nós não éramos 4, 5 pessoas, uhum, e fomos vistos como 20 e tal. As primeiras notícias que saíram nos jornais falavam de um gangue que tentou ocupar a esquadra. Um gangue com uma caneta. E utilizaram a expressão gangue. Gangue com uma caneta, um telemóvel, óculos e uma agenda de trabalho. Uhum. Porque era basicamente era isso que... Os 7 polícias foram condenados a penas suspensas e um a uma pena de prisão efetiva. Sabes o que é feito destes polícias? Eu não sei. Pelos vistos, acho que continuam a trabalhar. O IGA e a PSP não vos deu razão. Só no tribunal é que isso aconteceu. Achas que se não fossem negros, teria sido diferente? Ou seja, o IGA e a PSP tendem a proteger a polícia, mesmo quando as vítimas são brancas. Ou seja, para vocês jogou a favor uma coisa, o serem, tenho a certeza que jogou, o serem ativistas, jogou na opinião pública, o serem do moinho da juventude, ativistas, jogou a vosso favor, parece-me a mim, pelo menos... O nosso caso foi o espaço público, porque há dezenas de casos que nem, sim, sequer tiveram essa sorte. E a minha pergunta é... Se achas que se vocês fossem, se isto tivesse acontecido, vocês fossem brancos, há brancos que são vítimas de violência, claro, policial, e se a PSP e o IGAI tinham tido um comportamento diferente em relação a este caso? Eu não consigo fazer, eu sei que, o que eu sei, por exemplo, no caso de jovens negros, que são sistematicamente brutalizados, há sempre uma validação da violência, né? Não quer dizer, por exemplo... Eu acho que se fôssemos brancos, para ser literalmente, o assunto teria sido resolvido muito mais rápido. É ali na própria esquadra. Haveria desculpas, eu já vi casos assim, quando descobrem, desculpa, já vi. E para a nossa experiência aqui, tu andas com os teus amigos brancos que crescem contigo, que são pobres também, quando somos apanhados, alguns deles ou levam por andarem connosco, ou são mulheres para casa. Uhum. E são chamados de traidores da raça. Uhum. Isso é uma experiência que eu não tenho só essa experiência. E depois tu tens inúmeros casos de violência contra jovens negros que chegam ao tribunal, a pessoa ainda saem com condenações. São acusados e saem com condenações. Há bairros onde a PSP chegou a fazer um trabalho de proximidade. Não aqui em Lisboa, mas por exemplo em Setúbal, onde houve experiências desse nível. Achas que é possível polícia e moradores destes bairros terem uma relação diferente do que têm? Bom, isso acho que deve perguntar à PSP, né? Porque os moradores nunca colocaram em causa de fazer um trabalho como deve ser respeitado. Isso nunca foi colocado em causa. Ou seja, o que eu estou a dizer é, se aparecesse aqui em Alfragide, portanto, que é a esquadra que acho que serve esta zona, não é? E a da Maia também, se aparecesse um comandante com uma filosofia diferente, como já houve no... Já apareceu. Já apareceu aqui. Já, vocês, já, muito da juventude, estariam abertos para trabalhar com a polícia. Isso já é uma resposta que não sou a única pessoa a dar, porque isso, sim, faz parte do corpo diretivo. Pensar, okay, essas questões, então, né? Não, mas já houve... Tu enquanto ativista, enquanto... Eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, vou ter de ser acusado até de irresponsabilidade. Sim. Se tiver que cumprir as minhas funções enquanto do corpo diretivo da direção do Moinho, eu cumpro da forma de discutirmos as coisas, a estratégia, sim, a prioridade, não há problema. Mas eu não tenho... Eu não consigo mesmo, vou ser sincero mesmo, eu não tenho ódio, não tenho nada, mas... Eu da polícia quero ficar longe. Mas tu não achas que é possível? A polícia é necessária. Aceitamos todos que a polícia é necessária, porque senão teríamos seguranças privadas em vez de polícias, não é? Não há sociedades É preciso pensar uma sociedade de abolir a polícia. Mas como? Não, isso sabes também é dialético, né? Não vale a pena a sociedade acaba não. Há um sabes conjunto que, de coisas que acontece quando não tiveres polícia? Tens seguranças privadas. Tens seguranças privadas pagos por quem tem dinheiro a fazerem exatamente o mesmo, mas sem sequer poderem ser julgados. Nesse sentido, o que eu estou a dizer é preciso imaginar uma sociedade onde a polícia não seja precisa. Que não seja preciso, mas essa sociedade tem que ser uma sociedade que tenha uma relação também com a questão mais a nível económico, mais igualitário. Tudo bem, mas não é nessa sociedade que vivemos, não é? Sim, não estou a idealizar aqui. A minha pergunta é, se aparecesse, como já houve em vários sítios, comandantes de polícia que têm uma filosofia diferente na relação com os bairros. Não, eu não estou a excluir indivíduos que mesmo podem... Mesmo que tu, pela tua experiência, tivesse dificuldade, e eu consigo compreender pela experiência que tu tiveste. Mas consegues achar que era possível trabalhar com a polícia por uma forma diferente? Olha, por exemplo, eu não sei se eu estou capaz de responder isso, porque a minha experiência foi muito dolorosa. Foi muito dolorosa. Eu não falo em nome, eu falo aquilo que eu penso, não falo em nome de toda a população. Certamente, se perguntar à população, vai ser tranquilo, vai dizer isso. Mas eu, neste momento, eu não consigo te dar uma resposta mesmo a nível de... Porque eu, por exemplo, eu quero ficar longe deles. Longe deles. Vou ser sincero, longe. Agora, uma coisa eu pessoalmente, uma coisa é a minha responsabilidade enquanto coordenador do moinho, de que se a assembleia a discussão de uma coisa achar que isso eu cumpro o trabalho. Isso é uma... Agora, foi feito, não vou dizer, foi feito um trabalho com o comandante anteriormente, que esses gajos estragaram tudo, estragaram completamente tudo. Foi feito um ótimo trabalho aqui, da proximidade. Um grande trabalho, isso não de falar com as pessoas, de respeito, que é um caso. Depois ou, disso, eu sei como... Até faria sentido e ter agentes que sejam deste bairro, por exemplo, que tenham relação com o bairro, não é? Sim, e inclusive o Moinho, depois tentou sempre fazer esse tipo de trabalho e não responderam, abandonaram. Por isso que eu digo, a partir do momento que foram questionados, acharam não, em vez de dizer assim, não, vamos remover esses elementos que fizeram porcaria, se posicionarem coletivos e não todos, né? Porque houve o caso do Manuel. Sim, que você, como tu sabes, não foi provavelmente muito bem tratado, não é? Foi, imagina. Deve dizer que para a posição que ele teve é que é preciso mesmo ter coragem. Não, ele tem muita coragem. Tem muita coragem. Alguém que está numa corporação e consegue ter aquela posição, é preciso, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Agora imagina, por exemplo. Agora, a questão da é como se vai fazer, né? Como se vai fazer. A grande parte do discurso político dos movimentos antirracistas concentra-se nesta questão que temos falado, da violência policial ou da violência contra os negros, e não no que há de mais estrutural do racismo, que já falámos. Da exclusão territorial, a guetização das populações, a discriminação social e económica, a falta de acesso à educação ou ao emprego. Não é também uma abordagem superficial, que prefere olhar para episódios mais gráficos e fáceis de condenar do que para a estrutura social que os favorece? Olha, para quem vive aqui, por exemplo... Deve-se abordar tudo, né? Tudo. Mas as pessoas não têm noção do que acontecia nos bairros. Não têm noção. Porque... Ninguém quer colocar num programa de luta a violência policial. Ok, vamos tratar de coisas como outra casa, somos aquilo, mas é insuportável. Vou-te contar uma coisa. Tu imagina o que é vir aqui à noite, a luz toda apagada, e tens grupos operacionais, não estou a dizer normais, não estou a dizer grupos especiais, 4 ou 5 a patrulhar aqui, recolhimento obrigatório, e quem for encontrado na rua leva porrada. Humilhado a pessoas que numa noite levaram por ar 3 vezes, e automaticamente, porque é insuportável. Imagina como é que tem jovens daqui e dizem assim: eu vou sair daqui, eu vou lá para um outro bairro porque já sei que a polícia vai vir e não vou conseguir estar aqui em paz. E vai no outro bairro, leva na boca também. Tu tens pessoas que saíram daqui e foram viver lá para outro sítio. Tens pessoas que foram para o estrangeiro, porque não aguentaram. Isso é a dimensão do problema, da profundidade do problema que existe. Não é porque alguém acha que é agradável ficar toda hora a dizer que foi torturado, ou até que é humilhante. contar, ora, fui torturado, não estou a dizer só o meu caso. É muito complicado, é muito complicado. Imagina o nosso caso, no tribunal, da forma como fomos tratados, nós éramos tratados como breus. Como breus. Estavas lá como assistente do processo. Assistente do processo. Mas imagina o que é, por exemplo, andar aqui à noite. Houve uma época à noite, recolhimento obrigatório. Às 9 da noite, ninguém na rua. Não era por causa do Covid, não. Não era por causa do Covid. A gente já vai falar do Covid. Não era por causa do Covid, era por causa mesmo de aqui. E há quem ache que nós não devemos dizer isso. Nós não temos necessidade de inventar histórias ou de exagerar, porque até que nós tomamos muito cuidado com isso, E a instituição tem um problema. Nós não estamos a dizer que todos os indivíduos estão lá são maus, não é isso? Mas quando se pratica a cultura de impunidade, isso claro. Dá um espaço. Deixa-me só avançar um bocadinho. No caso do Bruno Candé, é indiscutivelmente o homicida é racista. Mas o que leva a pensar que as suas motivações foram mesmo racistas e que é um crime de ódio? Não é a mesma coisa, não é? Um homicida pode ser racista. Sim. Pode até sentir ódio racista por sua vítima e a sua motivação não ser racista. A sua motivação daquilo que ele preferiu, ele confirmou o que é que ele acreditava, não é? Então vamos a isso. Então, vou-te fazer uma pergunta dificílima. Sim. Dificílima para mim mesmo, eu não sei o que é que é de responder. Sendo, ao que tudo indica, é um ex-combatente, vou pedir-te um exercício difícil. Vê-lo como uma vítima. Ou seja, como alguém que foi formado, provavelmente deformado, pelo colonialismo e a sua violência. É possível ver os racistas como vítimas do racismo? Como assim? Ou seja, estamos a falar de um ex-combatente, não é? Sim. Alguém que esteve na guerra. E não sabemos se foi um traumatizado de guerra ou não, vi ali textos a especular sobre isso, não me vou pôr a especular porque não sei se é ou não, apesar do perfil de várias coisas que são identificadas poder bater certo, não acho que não se deve especular. E a minha questão é, o colonialismo Sim. também teve vítimas, por exemplo, através da guerra colonial, entre os brancos. Claro. Que deformaram, ou seja, a personalidade... A guerra é uma coisa traumatizante. Exacerbaram até sentimentos racistas. Sim. E a minha pergunta é se é possível olhar para o homicida do Bruno Candé como uma vítima. Eu acho que devemos olhar na questão, por exemplo, da forma como o processo da descolonização, não estou a dizer descolonização, a independência dos territórios que foram colonizados. E tu tens 400 anos e mais anos da institucionalização do racismo, que continua a existir em Portugal. Da pulverização da ideia de superioridade racial aqui, da questão de fazer o negro como bode expiatório, e tiveste uma guerra injusta, longa, uma guerra de ocupação durante vários tempos, e depois disso o que é que se fez? O processo de descolonização, o processo de tratamento das vítimas, das pessoas que foram para a guerra, 200 e tal mil ex-combatentes, não estou em erro, né? O que é que se fez? O que é que se fez? E portanto é possível olhar para estas pessoas como vítimas. Sim, da trauma, o que é que se fez sobre isso? É por essa razão, porque mandaram-se para o canto, mandou-se para o canto, e pelos vistos, para esse senhor Evaristo, a guerra ainda não acabou. Percebe-se, aliás, quando eu digo que é provável A guerra não acabou. Quando eu digo que é provável que ele seja um traumatizado de guerra, é porque tudo o que ele diz parece estar a viver ainda. Mas, em guerra. Eu não, por exemplo, há uma ideologia. A minha pergunta não é para te puxar a uma coisa sentimental. É porque eu quero. Não, a guerra é uma coisa traumatizante. É a ideia de que o racismo, como forma de organização da sociedade, provoca vítimas, cria racistas que são eles próprios vítimas. O objetivo é desracializar a sociedade, é abolir todas essas categorias abstratas de bestialização, né? Tu vês o que é que a guerra provocou no continente africano, o que é que ainda continua a provocar? A questão é que a própria estrutura nunca tratou. E a circulação das armas, como em que é que fica? O problema não é dizer assim, é um crime racista, sim, o que é que vamos fazer sobre isto? É porque a tendência foi toda a gente olhar imediatamente para aquele homem, evidentemente, sim. É um homicida, é um... Mas eu sou transversalmente de esquerda nesta matéria. Eu mesmo quando discutimos, por exemplo, até a violência doméstica, coisas desse género, eu não desisto de pensar no papel que nós temos em relação aos criminosos como um papel de punição e de reintegração. O que significa nós olharmos para o criminoso também, muitas vezes. Mas não, vezes não é negar a humanidade. Às vezes pessoa, ele é vítima. Não é negar. O meu problema, por exemplo, não estou a negar o facto de andar numa guerra. O que eu tento, o que eu quero responsabilizar ali é as elites. Uhum. Por terem permitido que a guerra, oficialmente declarada, continuasse a operar dentro da cabeça e que produziu uma vítima mortal. Uhum. É isso. Eu não quero entrar numa perspectiva moral, uhum, sobre o senhor. O que eu quero é como que a própria estrutura do poder negou tratar as pessoas que tiveram numa situação traumática de guerra. E de reintegrar, ou como dizem, o reumanizar. Isso não foi feito, daquilo que eu tenho conhecimento, não foi feito. Isso automaticamente não foi feito com imensa gente, não. Sim, não estou a dizer, não é assim. Há pessoas que continuam no mato, continuam. Não, porque a guerra não é uma brincadeira, a guerra é uma coisa traumática. Sim. Que e porque maximiza o pior de nós. Uhum. Maximiza o pior de nós. E eu não quero entrar nessa questão, porque normalmente, por exemplo, há uma discussão, por exemplo, quando há um crime racista, há essa vontade de mandar para o campo da doença. E isso normalmente acaba por desculpabilizar. Mas no nosso caso não acontece. Porque se houver um homicídio, não... no nosso caso, estou a dizer, no caso das pessoas mais vulneráveis da sociedade no geral, uhum, não acontece. Não vai ver o contexto da forma do indivíduo como foi produzido. Ou seja, este exercício que eu fiz aqui com o homicídio do Bruno Candé não costuma ser feito ao contrário. Não é feito, porque no caso de, por exemplo, se tiver alguém étnico, por exemplo, na questão de daqueles gajos que tiram armas, já não a matar pessoas, uhum, começa a vir que tinha problemas mentais, t. Uhum. Se fosse um nome islâmico, era terrorista. Sim. Era terrorista. E o sistema de validação valida isso. Uhum. Valida isso. No caso do negro, é um predador, é um criminoso. Valida isso. No caso do cigano, não. Faz parte da cultura dele, isso, mas aquilo. Então há uma animalização dos sujeitos. E se for um branco? Se for um branco, tenta perceber que ser doente, isso, mas aquilo, há uma... Porque há reconhecimento de uma humanidade. Há um reconhecimento de uma humanidade. Com isso eu estou a dizer que é preciso aprofundar, analisar as coisas. Porque eu tenho problemas também de utilizar instrumentos de repressão a nível do combate. Eu tenho esse problema. Eu acho que... Eu acredito muito na educação e na pedagogia. Acredito bastante nisso. E eu acredito que as pessoas, se tiver um contexto muito favorável, estimulam melhor de nós. É nesse sentido, né? Eu não quero desculpabilizar o senhor Evaristo, nem nenhum racista, não. Porque... Não, aliás, fui eu que te puxei para isto. Não. Há sempre essa tendência, mas eu não vou para lá. Deixa-me só falar aqui um bocadinho do meio da juventude e do Covid. Esta entrevista está mais longa do que é costume, mas não faz mal. Falávamos muito. Não faz mal, a culpa é minha. Como é que o Covid se sentiu aqui na Cova de Amor? Sim, Covid... É mentira que a Covid não escolhe raça, classe e género. É mentira. Isso é mentira. Escolhe mais uma determinada classe e raça dentro de uma modalidade de classe, género. Mas porquê? Porque quando saiu, eu vi muitos artigos, eu fiquei tão chateado, dizer assim, doença, epidemia, que não. Não, calma aí. As pessoas que estavam em condições mais vulnerabilizadas, que isso deve ser visto como algo que é estruturalmente produzido, uhum, estruturalmente produzido. Não é porque são pobres ou porque são preguiçosos, não, porque há um sistema que explora e que produz essa vulnerabilidade que precipita a morte, né? Que causa a morte. Quando o Covid chegou, o que aconteceu? Houve uma maximização. Aqui não só aqui, em vários... Mas falando aqui do bairro. Houve também toda a mobilização do corpo negro como doença. Imagina, que não é algo novo, né? No Brasil, quando houve a febre amarela, os negros foram culpabilizados como... Mas aqui noutros sítios foram, aqui... Aqui houve. Houve, inclusive, pessoas com responsabilidade a nível da autarquia a dizer não. E houve muito pedido para fechar os bairros. Fechar a Cova da Moura. Pessoas que trabalham aqui, como que vão comer? Houve muitos infectados aqui. A forma como se... Houve alguns. Porque imagina, uma parte das pessoas aqui, muitas trabalham em lares. Não estou a estigmatizar os lares, porque também houve uma coisa que é uma coisa muito feia, dizendo desta forma, que é descartar a população idosa. Uhum. Ah, mata os idosos, não quero saber, que isso não tem nada a ver com os idosos, diz muito de nós, de como nós entendemos a nossa desumanidade face a esse grupo de pessoas. Houve sim, porque muitas pessoas trabalham em serviços mal pagos, numa condição muito... E houve também muita gente das empresas que aproveitou para despedir as pessoas. Isso houve. Então, automaticamente... Aumentou o desemprego aqui, não é? Claro que aumentou o desemprego e aumentou os pedidos de aqui há muita alimentação. A maior parte das pessoas que aqui vivem têm trabalhos precários, não é? É trabalhos precarizados completamente e quando isso acontece, aproveita-se e mesmo despedimentos sem cumprir a lei, nem nada, despedimentos ou mesmo chantagem, pessoas dizem, eu tenho que ir trabalhar porque se eu não for, imagina, uma pessoa pode estar tem só suspeita que pode estar infectada e diz, não, eu tenho que ir trabalhar porque se eu não for vou ser despedida. Literalmente. O que é que o Moinho da Juventude fez durante este período? Já vamos falar do que é que o Moinho da Juventude faz nos períodos normais, mas o que é que o Moinho da Juventude fez neste período? Nós fizemos tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance para estar com a nossa comunidade. E o que é que isso se traduziu-se em quê? Nós fizemos, só numa sexta-feira, nós estávamos a entregar 950 refeições para agregados, mas não é, um agregado pode ter 6, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, né? E nós entregámos alimentação para 150 famílias, portanto. 950. Ah, 950 que estávamos a fazer. 950, se eu não estou em erro, porque também às vezes confundo os números. Sim. E nós não só entregámos só na Cova da Moura, entregámos a Rimboleira, da Maia, Mé Martins, até lá tínhamos alguns casos, não eram muitos, e Amadora, aqui à volta tudo, e pessoas também que vinham de outros sítios, aqui para... Fomos solidários, né? A questão da escola também, de nível de acompanhar os miúdos, fizemos esse trabalho. Acompanhar os miúdos que estavam a ter aula, não estavam a ter aulas, não é? Não tinham material, tínhamos Sim. que no nosso material, distribuímos o nosso material, que não é muito, para fazer um trabalho em casa. Tivemos também solidariedade, muita gente daqui da Cova da Moura e fora da Cova da Moura, que nos ajudou a fazer esse trabalho, porque sem essas pessoas também não teríamos capacidade de dar aquele tipo de resposta, né? Também tivemos... Questionaram, por exemplo, algumas despedimentos ilegais. Fizemos a questão mesmo de ligar e dizer não, isso está a violar a lei. Fizemos essa questão, né? E agora não. E também trabalhamos em parceria com o serviço de saúde, o centro de saúde. Uhum. Já fizemos muito trabalho. Estávamos no terreno, mas eu tenho problemas muito. Eu tenho um problema mesmo de. Que quando nós fazemos aqui, não queremos fazer publicidade. Tá bem, mas disso, aproveita e faz alguma. Porque já agora fizeste-me aqui uma visita guiada antes de fazermos a entrevista. Há muitas pessoas que não conhecem o trabalho do Moinho da Juventude. Diz-me só, em períodos normais, exatamente, eu até me perdi com a visita que me fizeste, perdi-me com a quantidade de coisas que vocês aqui fazem e a quantidade de pessoas com quem trabalham, não é? Mas faz-me aqui um levantamento muito rápido das várias coisas que vocês aqui fazem. Olha, nós temos a parte da educação, Sim. temos creche, temos 0 a 3 anos, 6 meses a 3 anos, tem 68 crianças, temos o Jardim de Infância, tem 82, e com o pré-escolar temos as AMAs, que tem 12 AMAs, cada AMA tem 4 crianças, e vê lá quanto que dá. E depois temos o Cátil, temos o Cátil... Explicar às pessoas o que é o Cátil. O Centro de Atividades e Tempos Livres, né? Que nós damos o apoio escolar, também fazemos atividades quando não há período da escola, acompanhamos os miúdos na escola, fazemos trabalho de casa com os miúdos, acompanhamos em tudo o que eles precisam. Se tiver a questão para tratar da questão da documentação, também nós fazemos tudo para tratar. E o Cátil, temos Cátil 70, Cátil 80, que são números. E não quero tratar pessoas como números. E Cátil 25, Cátil 30, cada um opera da sua forma, né? E depois nós temos o programa de emergência alimentar, que é as cantinas sociais, que nós oferecemos alimentação e cozinhar para as pessoas, entregamos algumas em casa, pessoas que não conseguem vir neste momento de Covid, e algumas pessoas vêm buscar. E temos um gabinete de ação social, que é o gabinete que dá apoio a nível de tratar questões da burocracia com a segurança social, com vários outros aspectos de documentação. Temos o Centro de Acompanhamento Parental, que é o PULO, que faz trabalho com as famílias em casa, tem as mães de bairro, tem um técnico, um educador social, tem um assistente social e tem uma psicóloga. E temos o Balcão de Cidadão, Centro de Documentação, que nós fazemos marcação no CEF, acompanhamos as pessoas ao CEF, as pessoas que têm mais dificuldade, nós vamos lá com elas. E temos... tirar cartão, certidão de nascimento de Cabo Verde e registro criminal de Cabo Verde, e ao mesmo tempo fazemos marcação. A maior parte da população daqui é de origem cabo-verdiana. Grande parte de origem cabo-verdiana, e também nós fazemos acompanhamento em processos de aquisição. Tu também, coisa que eu não tenho, tu também és de origem cabo-verdiana. Aquisição de nacionalidade portuguesa e facilitação de processos de regularização de imigrantes. Temos um gabinete de inserção profissional que trata da questão da formação. Aqui de vários cursos que nós criamos, e temos também o acompanhamento e procura de emprego que nós fazemos. Portanto, vocês trabalham com milhares de pessoas aqui. Sim, milhares. Temos... Quando eu digo trabalho, não é funcionários, é vocês lidam com milhares de pessoas. É muita gente. E temos o Centro a Cidadania Participativa, que é do Espaço Intergeracional, que é dividido em 7 zonas. Cada zona tem um técnico académico e um técnico de experiência que faz trabalho na área, trata de questões de tudo que todo problema que surgir naquela área, uhum, é reportar e discutir para dar resposta. E temos uma carpintaria, temos um estúdio de música, que é a propósito das primeiras músicas que teve milhões de visualização. Sim. Saiu aqui da Cova da Moura, que é um projeto que era uma escola de hip-hop que nós criamos aqui, que alguns dos nomes agora mais sonantes aqui do hip-hop saíram dessa escola, tinham aulas, uhum, todos os dias sobre a cultura hip-hop de uma forma profunda, não aquele exotismo de... Não, é uma coisa de... da história de... É por essa razão que as letras têm uma consistência desses artistas, né? Uhum. Teve um trabalho durante muito tempo que nós fizemos aqui, sempre em coletivo, e tem os grupos culturais, o Colá e o Batuco. Porquê que o Moinho da Juventude nasceu na Cova da Moura e não noutros bairros? Qual é a especificidade daqui da Cova da Moura? Esta associação é provavelmente a associação de bairros mais conhecida do país, não é? E eu não sei se é que faz um trabalho mais profundo, porque isso não sei, mas também não sei. Mas será das que faz um trabalho mais profundo e mais extenso. Porquê? Qual é a especificidade deste bairro para isto ter acontecido aqui? Eu acho, por exemplo, o Moinho nasceu praticamente de um grupo de mulheres que apanhavam água lá embaixo. Sim. Então, detectaram um conjunto de problemas. E é isso que, por exemplo, o nosso entendimento, essa educação, esse exemplo que nos faz pensar muito em questões materiais. Detetaram a nível da questão de sanitária aqui, de precisar de redes de esgotos, de fazer um conjunto de questões, arranjar espaço de alternativas onde as crianças podiam ler, e começou a surgir, né? E também muito ligado à questão da qualificação do bairro pelos próprios moradores que construíram essa comunidade, né? E basicamente se organizaram e fizeram uma biblioteca que chegou a ter 700 leitores, e criaram também espaço da juventude, partes de, ligadas ao desporto, espaço de debates, de, tem, quando uma pessoa vê a história do, do Moinho, vê, é muito grande, né? É uma história muito... Quando é que foi criado o Moinho? Moinho oficialmente ficou em 1987, mas começou em 1984, né? Sim. E foi muito... O Moinho já foi despejado aqui no bairro, quando começou, foi despejado, sim, foi corrido, mas a persistência faz parte da trave mestre do Moinho. É que nos leva sempre a... E essa também não é uma das falhas da comunidade, das, das comunidades negras nos bairros, o organizarem-se dentro dos bairros, porque isso ninguém pode fazer para isso. Não, se organizam. Achas que há... Se organizam, fazem muitas coisas. Nos bairros, nos outros bairros. Fazem muitas coisas, depende daquilo que se organizam. Por exemplo, o que está a aparecer agora como visível não é nada de novo, porque as pessoas sempre... Dos bairros lutaram. Quando eu estou a falar de organizar, é este tipo de trabalho que vocês não, aqui tenho, fazem? Não conheço bairro que não tenha uma organização. Uhum. Não conheço. Todas que eu conheço têm uma associação, têm organizações formais e não formais. Portanto, sempre. Portanto mais do que nos outros bairros, na realidade. Não é? Nem o bairro onde eu vivo não tem de bairro. Não, estou a dizer, mais de outros bairros. Tem rede de solidariedade incrível. Né? E isso que permitiu mesmo o chamado hip-hop crioulo, que é o hip-hop feito em Portugal, uhum, ter a projeção que tem hoje, é através dessa rede. Agora, da Cova da Moura tem um... porque é tem a ver com circunstâncias... Mas é possível exportar esta... Isto agora estou até a dar voz a uma pergunta que fizeram no nosso Patreon, que ajuda a pagar este podcast. Se é possível exportar o modelo da Associação Moinho da Juventude para outros bairros da periferia de Lisboa de uma forma financeiramente independente e de apoios estatais. Muitas vezes tu tens apoios estatais. Como tem. Se não for, tem. Uma parte do nosso apoio é estatal. Sim. Por essa razão que... nós não, como é que se pagaria, não é? Sim. Estamos num bairro pobre, não é? Não, nós também pagamos impostos. E o pessoal às vezes esquece disso. Nós pagamos impostos. E na realidade vocês aqui prestam um serviço, sim, que o Estado presta noutros sítios. Sim, não é? Nós pagamos os impostos e todas as pessoas aqui, que as habitações aqui da Cova da Moura, pagam água, pagam luz, pagam IMI, pagam tudo. Há um mito que não... Não, nós pagamos impostos e nós também... Portanto, a resposta a esta pergunta de alguém que pergunta se é impossível uma independência financeira de apoios estatais deste tipo de associações é que não é possível, evidentemente. Não é possível. A não ser se aparecer alguém para dizer, olha... É um mecenas, não é? Mas a nível de exportação, acho que algumas coisas podem ser, mas é bom levar em conta a dinâmica local do que é que se pode construir a partir de observar o que é que se pode fazer... a partir do contexto onde está inserido, porque cada local tem a sua dinâmica própria, da forma como a história desse local, ligar à história mundial, se desenvolveu. Uhum. Há coisas aqui que são que, da mesma forma que nós também aprendemos do Moinho, nós não fomos iluminados, aprendemos com várias pessoas de Portugal, de Cabo Verde, da Bélgica, da África do Sul, pessoas que passaram por aqui e que nos enriqueceram com experiência. Nós aprendemos, é sempre aprender, sempre. Então, e a nível de exportar... Quando eu digo exportar, não é no sentido, quer dizer, é isto tornar-se mais comum em muitos bairros, que provavelmente tornaria. Sim, deviam fortalecer lá. Vocês, o facto de ter aqui o Moinho, também defende o bairro em relação a muitas coisas, não é? Sim, não. Como o Moinho tem conquistou uma capacidade de visibilidade pública, não é? Sim, tem, mas isso é, por exemplo, eu estou a chegar agora à direção nova. Isso é o mérito das pessoas que construíram isso. Isso ajuda ao bairro, defende o bairro, não é? Defende e o Moinho já deu grande contributo. Por exemplo, acho que se vocês não fossem dirigentes do Moinho da Juventude ou não trabalhassem com o Moinho da Juventude, o que vos aconteceu ao Fragido não teria tido a visibilidade. Possivelmente. Não duvido disso, né? Possivelmente, né? Mas... Vou terminarmos a entrevista com uma pergunta que não tem nada a ver com o bairro. Com o bairro. Ou tem muito a ver com o bairro, mas com uma coisa que já falaste aqui várias vezes. Marcelo Rebelo de Sousa recentemente vetou as alterações à lei da nacionalidade. O CDS apoiou esse veto porque, e vou citar, a lei, as alterações à lei desvalorizavam a ligação de sangue ao país. Estou a citar o líder do CDS para perceber que não é só André Ventura que diz este género de coisas. Aliás, desculpa aí, CDS é sempre um grupo de extrema-direita que teve no Parlamento. o que é que faz um português? Vou pôr a coisa mais direta a ti. És português, cabo-verdiano ou isso não tem importância nenhuma? Olha, por exemplo, a identidade não é uma. Tu podes ser várias coisas. Portanto, achas tu, não tens que esquecer, tu podes ser. Quando eu falo com os miúdos aqui, há um conflito, por exemplo. E voltámos à questão, por exemplo, o W do Boys. Como é que ele se chama? Lenini. CDS vai ficar assustado, o nome dele é Lenini. Como é que te chamas? Lenini. O Lenini estava aqui a. O Lenini, tive tanta sorte que chamei imediatamente um Lenini aqui. Ele tentava aqui a assistir à nossa conversa, aqui no Mundo da Juventude. Tu és português ou cabo-verdiano? Pois, isso é uma pergunta um pouco difícil. Enquanto a nacionalidade, sou cabo-verdiano. Mas, e o que é que pronto, tu te sentes? Eu sinto-me uma pessoa normal, é o que eu consigo lhe dizer. Sinto-me uma pessoa normal. Mas sentes-te português? Se eu disser que és português, sentes-te português? Eu acho que sim. Tu torces pela seleção portuguesa quando há jogos de futebol ou nem por isso? Sim, eu torço. É algo, pronto. Que idade é que tens? Eu tenho 15. 15 anos. Obrigado, Lenino. Desculpa lá. Porque esta mudança da nacionalidade há uma parte que tem. Obrigado, Lenino. Desculpa, nunca tinha acontecido isto, eu pedir a intervenção de outra pessoa. Quando eu te pergunto isto, tem a ver com porque a alteração da lei, o que propunha é que os que nascem filhos de cabo-verdianos, por exemplo, em Portugal, terem direito à nacionalidade portuguesa. Os que nasceram em Portugal ao fim de um ano dos pais viverem aqui. O que é isto do sangue? O que é que isto te diz? Eu porcaria. Quando se vai já. Olha, por exemplo, quando se vai já nessa questão de sangue, a história nos ensina a dar sempre uma porcaria. Sempre porcaria. Os meus nasceram cá, são portugueses. Ponto final. E tu? Eu estou a viver cá em Portugal há 18 anos. Se eu vir dizer assim, não. Sou literalmente cabo-verdiano, é mentira. Porque isso. Aliás, há bocado descobrimos a falar que eu conheço mais ilhas de Cabo Verde do que tu. Então eu vou dizer assim: imagina uma coisa, por exemplo, isso é como se eu tivesse a dizer assim: não, 18 anos da minha vida aqui, não me corporei nada. Eu estou a negar 18 anos da minha vida a viver cá. Isso era um essencialismo de meia tigela, de uma porcaria, que não serve para nada, não serve para nada. Triste é que alguém tenha orgulho do seu sangue. Sangue é coisa sangue. Pouca para ter orgulho. É uma vergonha. Mas imagina, por exemplo, a cachupa, o milho, agora já é feito às vezes é nas hortas urbanas aqui. Sim. Então, o milho foi feito aqui, feijão aqui, comprava carne aqui. Vou dizer o quê? Ah, bom, é de ambos sítios. E se faz de forma diferente. Imagina, por exemplo, eu discuto com os meninos porque há uma imposição, por exemplo, a sociedade normalmente quer escavar nessa questão de sangue, escavar a origem. Vê a pele, tem que ver a de onde é que tu és? De onde é que tu és? Deixa eu ver. Tem que te colocar numa caixa ou tu és. Não há equiparação do negro como sendo português. Entende-se português como o branco cristão. Pensa só, quando as pessoas, mesmo em relação aos ciganos que estão cá há 500 anos, continuam a dizer que eles não são portugueses. Se não são portugueses, vê lá, imagina. São mais portugueses que uma parte dos portugueses que cá vivem. Eu nem sei o que é que eles imaginam como a imaginação do que é praticamente. A discussão nas minhas, olha, vocês podem ser aquilo que quiserem, podem escolher se querem reclamar uma parte de identidade cabo-verdiana, fixe e português ao mesmo tempo. Não há conflito nisso. Porque, imagina, não há conflito nisso. Não há conflito, qual o problema? E porque exige-se logo, não, eu tenho que fazer um apagamento. Isso é como pedir para colocar uma máscara. Não, eu tenho que aniquilar o sotaque, eu tenho que aniquilar tudo para entrar no. Porque a sociedade exige que eu tenha. Para ser tolerado. Para ser tolerado, ainda por cima ser tolerado, que já é grave. Ser tolerado, quer dizer, não, eu não tenho direito a estar aqui, tens que me tolerar. Não, tu não tens que me tolerar. Eu como cidadão, como pessoa, eu tenho direito a estar no planeta, porque esse é um planeta de toda a gente. E alguém dizer-me, volta para a minha terra, que eu vou para Marte aqui. Eu sou deste planeta e tenho direito a circular por onde eu quiser. Agora, a questão de alguém ter que reclamar a porcaria do sangue, eu não consigo perceber ainda, estamos ainda nessa porcaria. E a nacionalidade é uma coisa urgente para dar esses... Não para dar, é um direito que os meninos têm. Nasceram cá, são portugueses. Eu tenho nacionalidade portuguesa, tenho nacionalidade calverdiana. Alguém vai me colocar numa caixa? Numa caixa? Não, para mim é impensável a ideia, porque alguém pode nascer neste país e não ter direito à nacionalidade portuguesa. Há 10 anos atrás, quando nós colocávamos isso nessa discussão, alguém dizia que isso era mentira. E tem, inclusive tem estudos académicos a dizer que... Porque eu leio os estudos académicos sobre os bairros a dizer assim, não, as pessoas não têm nacionalidade porque não têm informação. Não têm informação. Não é a lei de 1981 de 3 de outubro que coloca que prevalece o critério e o sanguíneo de sangue, que bloqueia o acesso de uma forma automática. A lei foi muito alterada, não é? Já melhorou bastante, mas falta... Faltava este melhoramento que ainda não conseguiu. Chegar nesse, porque ainda exclui uma geração que nasceu cá que não tem nacionalidade portuguesa. Isso é importante, né? E basicamente é isso. Agora é bom. Infelizmente temos que. Agora não pode ter lutar. Não, muita pedra para partir. Muito obrigado, Flávio, por esta entrevista. Gostei muito. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.